Portal do Arrocha. É que na verdade eu não superei o amor que fazia gostoso comigo. Ai, ai, ai. Só te lembra que não tenho mais, eu sofro tanto. Mas tanto já era mal me ver por aí sofrendo nos cantos. Eu tô tentando enganar, dizendo que eu não tô sentindo falta. Se essa minha cara entrega tudo, tudo. Olhos vermelhos inchados de chorar, a cara amassada das noites mal dormidas. E nem enchendo a cara dá pra disfarçar essa minha cara de sofrida. É que na verdade eu não superei o amor que fazia. Já é normal me ver por aí sofrendo nos cantos, tomando uma pra aliviar. Não superei o amor que fazia gostoso comigo. Ai, ai, ai. Só te lembra que eu não tenho mais. Eu sofro tanto, mas tanto. Já é normal me ver por aí sofrendo nos cantos, tomando uma pra aliviar. Não superei. Em nome de Cash Produções. De chorar, a cara amassada das noites mal dormidas. E nem enchendo a cara dá pra dissociar essa minha cara de sofrer.